Lágrimas que correm no rosto e apresentam o desgosto de um grande mal. Lágrimas que trazem saudade da realidade que não volta mais. Lágrimas de alvos perdidos, de corações feridos, sem a paz. Lágrimas que formam os rios, que levam à morte sem nunca voltar. Lágrimas que molham sua alma, trazendo com elas a tempestade. E faz você nela se afogar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Lágrimas que correm no rosto e apresentam o desgosto de um grande mal. Lágrimas que trazem saudade da realidade que não volta mais. Lágrimas de alvos perdidos, de corações feridos, sem a paz. Lágrimas que formam os rios, que levam à morte sem nunca voltar. Lágrimas que molham sua alma, trazendo com elas a tempestade. E faz você nela se afogar. Jesus é o salva-vidas. É, tira você deste grande mar. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.